O nosso tema de hoje é fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, ela é a mãe de todas as virtudes, está escrito no texto, né, que conduzem a Deus. E a gente até vai tentar explicar isso um pouquinho melhor. Mas, contrário a isso, tem o orgulho. O orgulho, ele é o pai de todos os vícios que nós carregamos em nós. E ele se manifesta de uma forma, muitas vezes, dissimulada. Às vezes a gente até diz, ah, isso é orgulho. Mas em muitas outras situações, ele se manifesta de uma outra face, vamos dizer assim. Os ciúmes é uma manifestação do nosso orgulho. A vaidade é uma manifestação do nosso orgulho. Os atos de violência, todos eles, o verbal, o físico, é tudo orgulho que se manifesta por achar que somos, às vezes, superiores a outra pessoa por não respeitar o que o outro pensa, o que o outro sente, a vontade do outro. Então, são manifestações do orgulho. E o oposto do orgulho é a humildade. Por que que eu falo disso? De orgulho, de humildade? Porque a humildade, e Jesus lá no Sermão do Monte, ele disse numa das bem-aventuranças, né, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E o que que ele queria dizer com bem-aventurados os pobres de espírito? Os humildes, os simples, os de coração puro. Ele fazia essa observação, porque sem humildade nós não conseguimos exercer dentro de nós a tentativa de qualquer virtude. Humildade oposta ao orgulho, para a gente poder, às vezes, talvez entender um pouco melhor. Através da humildade nós percebemos que somos iguais. É a fraternidade que tanto se fala, né? De percebermos o outro como alguém igual a mim, com as mesmas necessidades, muitas vezes buscando satisfazer essas necessidades de maneiras diferentes da minha, mas que sente igual a mim e erra tanto quanto eu. E através dessa observação da humildade, como que nós podemos criar a nossa fé ou fortalecer ela se não formos humildes para perceber que acima de nós tem uma força muito grande, que é quem nos dá a vida? E a qualquer momento nos chama de volta. E tudo aquilo que nós consideramos aqui na Terra, nas nossas vidas, como poderes, não servem nem bem aqui na Terra, porque são insuficientes, são incapazes de nos manter dentro daquela ideia que nós fazemos, muitas vezes apenas de nós mesmos. Então, se não é suficiente aqui, imagina no lado espiritual. Não serve para nada. Então, extremamente necessário que a gente faça esse rebaixamento, esse sufocamento do orgulho. Quando a gente percebe qualquer ato nosso, não é nos outros, é interno, de manifestação, de má tendência, que também é uma forma de manifestação do orgulho, nós temos que repensar isso. O pedido de desculpa é um ato que nos auxilia a sufocar isso, porque nós, quando nós fazemos as coisas, nós nos achamos, né? Nós acreditamos ser, ou se não acreditamos, fazemos isso de uma forma muito rápida, mas achamos que somos melhores ou que somos superiores. Isso, então, já é um grande sinal de que nós temos que retornar para dentro, para fazer essa reflexão verdadeira e necessária. Mas, e a fé? Vamos entrar, então, na fé. A fé é aquela força que nos faz ir além daqueles obstáculos ou desafios ou oportunidades que a vida nos oferece. para que a gente consiga, através disso, aí sim, se capacitar para ser alguém melhor. Nenhum desses desafios, desses obstáculos, eles estão ali presentes para nos derrubar. Todos é para nos fortalecer. Se a gente tiver a ideia disso, a gente encara de forma diferente. A gente percebe ali uma oportunidade, uma chance de demonstrar. Por que nós estamos encarnados? Nós estamos de férias, né? Dentro de um corpo. Nós estamos aqui para participar de um grande projeto, um projeto universal, que é a vida. Mas é a vida interligada de todos, a vida de todo o planeta num sentido evolutivo. E cada um de nós tem as suas tarefas nesse contexto. Só que para realizar essas tarefas nós precisamos nos melhorar, nos transformar, ser capazes de ir além de que nós somos. Essa melhora só vem através dessa percepção que nós temos. Então, fé é o que nos dá aquele impulso, é o que nós acreditamos, é que nos mostra muitas vezes por que nós temos que aprender a amar, que é o, vamos dizer assim, é o ponto-chave, talvez, da passagem de Jesus. Ele bateu muito em cima disso. Amai-vos uns aos outros. Ama o teu inimigo, ama aquele que te fez mal. A gente pode até transformar a palavra para a gente entender e aceitar melhor. Mas tudo é amor. E quando a gente consegue perceber isso, começa a trabalhar isso, a gente vê que é verdade. Os grandes exemplos que nós temos no mundo, os grandes, todos eles eram humildes. Todos eles se devotavam aos outros. Todos. Outros exemplos não se sustentaram, não se mantiveram. O exemplo deles acabou com a vida deles, muitas vezes, ou simplesmente deixou uma observação para a gente ver o que não fazer quando o exemplo não é positivo. Mas os grandes exemplos que nós temos, eles nos mostram qual a direção. A gente fala sempre de Jesus, que foi o maior de todos, mas existem muitos outros. Alguns até que viveram na mesma época que nós, ou que estão vivos e a gente ainda não viu eles de repente, porque trabalham muitas vezes no silêncio. Porque a caridade, ela não é algo que seja manifestado de uma forma muito visível. A verdadeira caridade, ela é feita sem interesse. O que move a caridade? A compaixão, o sentimento de compaixão, de percepção, de novo, do outro, da necessidade. E o outro, que a gente fala sempre do outro, o outro é que muitas vezes dá o sentido da nossa própria vida. O que nós faríamos se não tivéssemos uma referência, um objetivo, muitas vezes, de familiar, de amizade, ou algo até maior, que extrapole esses dois limites? É sempre os outros, né? São os nossos parâmetros, o ponto que nós observamos e focamos. Quando o nosso foco ele é positivo, ele é elevado, a nossa sintonia se torna elevada. E sintonia a gente sabe o que é. Quando a gente faz um gráfico de sintonia, sintonia baixa, não está bom. Sintonia alta, melhor. Quando nós falamos e ouvimos muito, né? Hoje eu não estou bom, eu estou meio para baixo. Eu tenho que elevar minha sintonia. Eu tenho que me conectar com aqueles que estão numa frequência mais alta. Porque é dali que vem aquele alimento espiritual que nós precisamos para conseguir alimentar essa fé. Para conseguir ver a esperança. Não perder a esperança, mas ver a esperança naquilo que realmente pode nos dar esperança. Então, nesse final de ano, acho que não tem nada mais interessante para a gente observar do que esse reforço na nossa fé, essa oportunidade que a gente tem de fortalecer ela. No que eu realmente acredito? No que é verdadeiro? No que é que não falha? No que eu posso depositar a minha esperança que vai estar ali? A esperança é a chama que nos mantém acesos. E a caridade é a chama que mantém o nosso coração aquecido. Nós não podemos deixar que ele se torne frio ou insensível. As oportunidades, elas estão colocadas para nós. Eu disse antes, né? Cada dia é uma oportunidade que a vida nos oferece com diversas situações. Cada uma delas tem uma mensagem, tem um aprendizado. Que a gente consiga ler algumas, pelo menos, que todas não são fáceis.